que eu não sei. Eu te disse, foi você que escolheu. Naquela noite entre você e eu. Me desculpe, eu perdi a razão.